Olá, boa noite. É o radar que sintoniza 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online. Vamos deixar isto qualquer destas noites. radarlisboa.fm. São as noites da Radar entregues a Viriato 25, a nova Toca do Lobo, por aqui. Bem-vindos. poster. He wishes no height, no height in your mind, to climb the steep hill. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. São os minutos iniciais, é a noite de Viriato 25, a unir terça à quarta-feira. O Tira-linhas de Ana Cristina Ferrão surge já daqui a pouco. Está uma barulheira aqui, é escuta alta demais. Wolven End foram as aberturas de hoje para Ten Stones. Aqui fica a nossa inscrição de ontem nos New Cuts, Joe Bonamassa. Day. had a song. De Viriato 25, Nova Toga do Lobo, pontinha da antena radar. Noite de terça para quarta, primeiro dois temas dedicados ao Woven Hand, o projeto corrente de David Eugene Edwards dos 16 Horsepower, ex-16 Horsepower. É o último álbum de 2008, Ten Stones, de que recuperamos dois temas. Depois, de volta à inscrição de ontem nos New Cuts, Joe Bonamassa, The Ballad of Joe Henry. Um álbum que promete ser alimento sonoro para longos e longos e bons minutos por aqui, na noite da Radar e de Viriato 25. Mais daqui a pouco há Tirelinhas com Ana Cristina Ferrão. Jailbird, cause his cage is closed and he's stuck inside. Said, who's gonna hear my help me now? Yeah, who's gonna hear my help me now? Hangman, knocking on the door. Says, heaven can't wait to have you no more. So who's gonna hear you? Help me now. Iniciais de Viriato 25, duas para Whole Time, é o novo M. Ward. Ouvimos Jailbird. É a altura de ficar com o título tema Whole Time. De arranque de Viriato 25, duas couberam a M-Word, é o novo álbum Whole Time. Ouvimos Jailbird e o próprio Whole Time. Escucho la rara en 97.8. Não tarda aí tirolinhas. E ainda menos tardam os Levelers. A dar saudades de uma banda ativista que nunca parou. Letters from the Underground. Follow me down to the color well. Down, down, come on down. Down to the color well. Down, down, come on down. Follow me down to the color well. Down, down, come on down. Down to the color well. Oh. accomplished plans, covert genocide. Álbum de 2008, Letters from the Underground, The Color of Well e Death Loves Youth. Viriato 25, noite dentro do radar, daqui a pouco, Tira Linhas.

Inscrição nos nossos new cuts da Big Pink foi o single Velvet. Esta não vale a pena escrever em new cuts nem em old cuts, mas em classic cuts. Marianne Faithfull, Salvation, a caminho da colher de blues da noite. Virado 25, 23, 1 da manhã, pontinha da antena radar. Nothing's really holding. on the road. Circumstances on the breaking back. Try to sit down is a therapy. Inscrições nos New Guts e a recuperação de Salvation para Marian Faithful. Chegamos à hora de... Viriato 25 com a Colher de Blues. Esta semana recuperamos um outro velho álbum de C6 Steve, chama-se Doghouse Music. Stay right here at the mission. heaven there to talk with God, kind of like falling off a rock. The police have got my number. They had me for vagrancy. I've been to the hotel down on Monroe. Felt the hospitality. Kind of like falling on a rock. Falling on a rock. Falling on a rock in train time. Catch out of to St. Louis, maybe give me a job. Or stay right here at the mission. Heaven near the top of God, kind of like falling off a rock. Falling off a rock. Falling off a rock. Crunching on the cinders, looking for an empty room. Drinking my red wine, checking the highline. Kind of like falling off a rock. Falling off a rock. Depois da descoberta de Started Out With Nothing And Still Got Much Of It Left, foi a busca para trás na discografia de um bluesman de à longa data. C6 teve mais uma semana de exposição, desta vez concertos na Colher de Blues do álbum Doghouse Music, Cut My Wings. Cut My Wings foi ontem, Falling Off a Rock, e agora sim, Dog Owls, Boogie, C6 Steve. Sometimes it's gone cold and hungry. didn't have no real school education, so it wasn't a hell of what I was gonna be able to do. But I always did pick on the guitar. I used to put the hat out for spare change. Well, now I'm making this here record for y'all, and I'm still trying to get your spare change. I don't know why I went wrong, it ain't bad now. But I just keep playing my doghouse music and sing the doghouse song. Atualmente a aparecer por volta das 23h45, praticamente a unir-nos à meia-noite, talvez não seja o caso hoje. Esta semana a dedicatória C6 Steve, velho em um álbum recuperado, Dog House Music. Vire às 25, nova Toca do Lobo na Radar, na Radar 97.8 MHz, entre as 23 e a 1 da manhã. Dá um som. I got me here to one string diddly bow, custom made for me personally by Super Chicken. Yeah. Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Estamos pertinho da meia-noite. Para trás com a colher de blues. Até à meia-noite ficamos na companhia de uma das nossas inscrições nos New Cuts já distantes, a Lila Diane, é o álbum novo To Be Still. andar. Meia-noite. Para sabermos o que nos reserva o futuro, devemos primeiro olhar para o passado. E foi isso que David fez. Psycho Killer. Road to Nowhere. Nothing but flowers. Burning down the house. My life in the bush of ghosts. Once in a lifetime. Strange overtones. David Byrne, Coliseu de Lisboa, 28 de Abril. Apoio Radar. Bilhetes já à venda. A Radar é a companhia, 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online radarlisboa.fm. Consulte o blog sempre que lhe apetecer, blogradar.blogspot.com. Grande parte das novidades estão por lá. Por aqui, a edição terça para quarta de Viriato 25, a nova Toca do Lobo no Radar, até à uma da manhã. Hi, how you doing?

Lugar. A alternativa. Radar Noite, dentro do Viriato 25, daqui a pouco há Boomerang. Entretanto, Robert Plant e Alison Krauss, Kissing the Blues. Leaves were falling just like ember, in colors red and gold, they set us on fire, burning just like a moonbeam in our eyes. Somebody said they saw Kissing the Blues, como dissemos no início, Alison Krauss e Robert Plant, soltas Viriato 25 antes de chegarmos ao Boomerang. No Line on the Horizon. Breathe. Os YouTube. white. My brother and I would drive for hours like we'd years instead of days. Our faces as pale as the dirty snow. Viriato 25, White as Snow, este título há pouco, Breathe, são da ponta final de No Line on the Horizon, o novo YouTube. Estamos em cima do ar de Viriato 25 para Boomerang. Viriato 25 convidar Paul Weller para uma escolha noturna. Repartida em duas noites, bem evidente. Em jeito de Paul Weller Jukebox. Wrong memory is a fickle sign. Desta noite, Paul Weller, convidado para a nossa jukebox. Primeiros títulos: Fleet Foxes, Pete Molinari, Dr. Dog. edição de Viriato 25 aqui na Radar. O convidado d'honra é Paul Weller. Imaginem o cachê. Duas noites, esta e outra. Fleet Foxes, Pete Molinari, Dog the Dog. E já a seguir, daqui a pouco, Andy Lewis com o próprio Paul Weller. Dedo de escolha. Gonna cry myself to sleep at night. Somebody shows me how. When the sun shines down, what's left of me? About 100 years from now. My water with a rebel yell. I'll claw my way back to town. So hard, Lord, I wanna do is give you my heart. De tópico em Boomerang, Viriado 25 Radar, Paul Weller a escolher a música por nós na sua jukebox, Fleet Foxes, Pete Molinari, Dog Dogs, ele próprio Paul Weller com Andy Lewis. Em 1989, os Pixies editaram Doolittle, o segundo álbum da carreira e que trouxe ao grupo uma maior exposição mediática. É hoje encarado como a obra-prima dos Pixies, um álbum que combina o rock mais furioso com frenéticos momentos pop. Doolittle dos Pixies é o álbum de família desta semana. Com o Tiago Castro, hoje, a partir das 14, a passagem integral. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Dinam tadiko taka janiko kupa taketa kupa taketa tadin ko taka janiko tadin karta kata din tanga tadin tanga tadin na tanga kata din na tanga tadin na taka dinam tadiko taka janiko kupa taketa tadin ko taka janiko tadin din din tata kata taka din din na ponta da língua é a rubrica que encerra Viriato 25. Esta semana a dedicatória para Titi Romain, Thierry Titi Romain. A sua edição de 2008, Kali Sultana. Radar.